que o amor me deu aconteceu sem querer. Mas dessa vez fui eu quem fez acontecer. Se me ensinou viver, quase matou de amor. Por te querer demais, vivi do que ensinou. Fez quem sou, a liberdade de te amar me libertou. Eu aprendi que no amor não é preciso se jogar, mas quando a gente joga. Passado pra lembrar depois, lembrar depois.